Chega mais, chega representando mais. A voz do Brasil. Aham, aham. Da vez? Quem? FW. Um pela cor, dois pela consciência. Isso mesmo. Mostrando a real do Brasil. Diretamente de Formosa, Goiás, Centro-Oeste. Cerrado, errado. Brasil, eu tenho minha própria indignação. Como sabe, o contraste é muito grande na sua nação. Involuntárias são suas tentativas de equilíbrio. O extermínio no gueto não é um bom princípio. Alguns ali não estão mais vivos. Indícios e motivos, homicídios, suicídios. Quem nunca viu que usuário de crack sempre está por um fio? Eles são mais vulneráveis e as portas do inferno pra eles se abriram. Uh-huh. Por este nome Brasil, dá pra saber que é quente. Mas como assim, mãe gentil, se os filhos são desobedientes? No quesito honestidade de quem comanda, desmanda e manda na banda sacana dos cana. Pátria amada, tá? Se ela quer me matar, idolatrá-la jamais, pois não vai me salvar desta zona de guerra que fabrica fuzileiro. Talvez seja isso mesmo, verdadeiro brasileiro. Ultimamente, brasileiro está sendo aquele que não desiste nunca. Se vacilar, morre de fome. Se descuidar, é passado para trás. Brasileiro, se desistir, vai pedir esmola na rodoviária. Se desistir, será esquecido, comparado a um peso esquecido no canto. Sem Deus, sua alma se sente como um filhote que se perdeu da própria mãe. Que país é esse que deixa pera ao povo? Lavagem para os fracos, se acabando e sendo mortos. De poucos, de muitos, sendo sufocado. E por espancamento, por homicídios, suicídios, atormentos. Estressado, complexado, do dia a dia cansado. Clima quente, corpo surrado, abatido, raciocínio calado. Me diga se é que tem alguém que possa me dizer o que seria um brasileiro ou que ele deveria ser. Ressuscitado ou algo mais intenso, como o cara que rala ou que tem ódio por dentro. Aquele que reflete ou que executa logo. O que fuma maconha direto ou que noia no polo. Não vai ter, então não vai ter sentimento de perdão, não vai ter. Se uma guerra por acaso estourar, ou simplesmente uma resposta a dizer: que país é esse? Que país é esse? Brasileiro é também que aquele é que está nos corredores de um hospital, entre choro e agonia, onde a família é fraca. Na malandragem, eles tocam bem no centro da ferida, onde a dor domina. Sabe que não podemos contra-atacar de imediato. Muitas vezes fica no anonimato, mas não há de João Pereira de Matos. Apenas mais um que se põe nos corredores de um hospital. Descaso, o que aconteceu de errado? Este é o Brasil. Este país me obriga a dizer adeus ao meu pai. Pátria armada. Pátria armada. O que é ser brasileiro?